Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast, com mais um papo aleatório. E aí, como é que tá vocês, pessoal? Então, eu tô aqui gravando um podcast que não era pra ser exatamente esse aqui. Tivemos os imprevistos aqui entre eu, o Thiago e mais um rapaz que estava pra participar do podcast, então decidimos adiar. Não tá cancelado, tá bom? Tá todo mundo ok, não teve treta nem nada, tá tudo ok. A gente vai seguir aqui nossa semana tranquilex para depois a gente gravar esse podcast de boa, porque assim, aqui tava tendo jogo. Eu moro em Pernambuco, tava rolando o Campeonato Pernambucano, Sport e Náutico. São três times aqui muito grandes que tem uma torcida muito grande. É o Sport, Náutico, Santa Cruz. São três times que quando tem jogo, aqui em frente à minha casa, eu acho que eu já falei isso em algum podcast, infelizmente tem um puta de um bar chato pra caralho, onde tem música de péssimo gosto, senta na minha jeba, deixa eu ver quem mais, saidinha na balada, sertanejo, tudo que não presta tem aqui, e além disso, fora o consumo exacerbado, não sei se essa palavra existe, de drugs and fucks. Tô brincando, não sei se rola isso, mas deve rolar, porque tem uns cantinhos aqui escuro que, porra, é foda. Então, pessoal, eu estava olhando aqui o jornal e eu vi a ascensão e queda do MC Kevin. Muito engraçado, né, cara? Mas, enfim, esse bar prova o quão meu bairro é uma bosta, cara. Puta que pariu, eu nunca vi um bairro pra ser tão bosta. Quando você pensa que você alivia uma coisa, vem outra pra piorar mais ainda a situação. Esse bar já teve tanto dono que eu acho que ele já está mal assombrado. E eu não sei até hoje como é que os donos atuais estão ainda sustentando esse bar. Sinceramente, eu não sei. Deve ter alguma coisa estranha? Deve ter. Mas, cara, principalmente depois que mataram um cara perto aqui desse bar, mano. Foi muito hilário. Brincadeira. Por que foi hilário? Entre aspas. Eu estava jogando Free Fire com um amigo meu. Sim, eu jogava jogo de corno. Por que não? Já levei chifre. Quem nunca levou? Enfim. Eu estava jogando esse jogo com meu amigo. E então percebi que ouvimos alguns tiros que não eram dentro do jogo. Por um momento eu tinha pensado que eu tinha sido levado para o ambiente do jogo e que os players estavam tentando matar a nós dois, claro, porque estávamos jogando em dois, claro. E quando fomos ver, tinha muita gente correndo. Um pessoal para a casa da minha tia, outro pessoal para uns cantinhos ali que tem aqui na rua, e depois nós vimos um cadáver na esquina da rua. Ô, maravilha, hein? Deixa eu tomar um caldinho aqui do café. Não liguei muito pra mim, eu estou um pouco eufórico hoje, não sei, eu já tive crise de ansiedade, quase uma crise de pânico, e eu tô seguindo aqui tomando um cafezinho pra piorar, porque se já tá bom a crise de ansiedade e euforia, nada melhor do que aumentar, né, cara. Ansiedade tá de boa, porque eu tava só ansioso pra gravar podcast, cara. Mas enfim, é isso, eu acho que não tem muita coisa pra falar, cara, mas eu vou ser sincero com vocês, esses dias eu tava vendo, cara, queria muito que o Elon Musk se fudesse. Por quê? O Elon Musk, ele fudeu totalmente o mercado de criptomoedas, porque eu investi nessa porra. E é um mercado que eu, sinceramente, gosto muito. Eu nunca investi em bolsa de valores. Eu até tentei comprar umas ETF e tal, mas eu não consegui. Não deu, acho que uns 4 dias por aí eu vendi. Tive só 4 centavos de lucros com 2 ETFs que eu comprei. Mentira, eu comprei 4. Receita Federal, por favor, não escute esse podcast, por gentileza. Então, eu me senti, ou melhor, eu estou na obrigação de declarar que eu comprei ações na Bolsa de Valores. Já que eu comprei criptomoedas, eu não sou obrigado, mas infelizmente tive uns lucrinhos que eu não sei se eu vou ter que declarar ou não. Mas enfim, seguindo, eu tô aqui gravando, né, esse podcast aqui. Como eu falei para vocês, eu estou gravando alguns episódios com o meu celular. Eu conecto o microfone que eu comprei de R$50 no Mercado Livre. Por que eu ressalto sempre esse preço? Porque você aí, cara, que quer comprar um microfone caro pra boné, se você quer comprar um microfone profissional, a lá Flow Podcast, a lá qualquer programa de estúdio aí, qualquer uma rádio aí, cara, você não precisa. Você simplesmente compra o microfone mais básico que for possível. Se você for um bom comunicador, você vai conseguir gravar o conteúdo normalmente, cara. Não tem segredo, só você ser um bom comunicador, você saber desenvolver seus pensamentos, saber falar, ter conteúdo para falar, claro, porque nada adianta você vir, na verdade não adianta sim, porque eu tô vindo aqui sem pauta nenhuma, eu simplesmente tô falando tudo que vem na minha cabeça, porque eu não sei o que falar, sinceramente. Então eu me sinto perdido, não faço pauta, E é isso que faz a essência do Papo Aleatório e este podcaster aqui que vos fala. Então eu queria muito que o Elon Musk se lascasse, porque o cara destruiu todo o mercado de criptomoedas. Tem uma moeda que eu invisto que se chama BNB. O que é a BNB, cara? É uma criptomoeda da Binance, que é uma corretora de criptomoedas, se não a mais famosa do mundo, a mais conhecida e referência. Por quê? Porque tem um chinês, não chinês, ou um chinês americano, não sei, cara. Eu não sei que ele criou essa corretora e então a China não fica muito no pé dele, porque ele nem mora na China, mas enfim. Cara, o Elon Musk ferrou muito. Essa BNB, por exemplo, ela estava valendo quase 700 dólares. Eu tenho 2 BNB. O restante de criptomoeda? Vocês são muito inocentes. Eu não vou falar, cara. Eu sei, tá parecendo um pouco forçado o que eu tô falando, mas é porque realmente eu estou aproveitando a euforia para falar qualquer coisa que eu tô pensando, cara. Sinceramente, eu acho que... É bom eu colocar tudo para fora. Fico de boa. Depois edito, vejo as metas que eu falei. Caio na risada e vocês também devem cair na risada, enfim. Bom, eu estou com algumas BNBs aqui e ela está valendo agora, um BNB está valendo, deixa eu ver aqui, 260 dólares. Chegou a cair quase para 230 por aí. Cara, essa, para quem quer entrar no mercado de criptomoedas, é uma boa oportunidade. Por quê? Porque o mercado está em baixa, está tudo em baixa. Se você abrir qualquer aplicativo, qualquer site que mostre o... os status das criptomoedas, o mercado em si, por exemplo, tem o CoinStats ou o CoinGecko. CoinGecko é, que é de camaleão, Gecko em inglês, e você vai ver que tem muitas moedas, tirando as moedas estáveis. O que são moedas estáveis? São moedas que são lastreadas em alguma outra moeda estatal, no caso. Por exemplo, existe uma chamada Tether. Ela é lastreada no dólar. Então, ela vale... Uma unidade de Tether equivale a um dólar. Então, isso é uma moeda lastreada. Existe a RAIS e a CBRL. O que são essas moedas? São criptomoedas também lastreadas, só que na nossa querida e desvalorizada real. Então, se você perceber, a maioria do mercado... tá numa baixa tremenda. Tentei fazer umas coisas aqui e ali. Teve moeda que eu comprei pensando que não ia cair tanto e tal. Mas caiu mais do que eu imaginei. E se eu tivesse aguardado só mais um pouquinho, eu teria comprado bem mais moeda do que eu tinha imaginado. É uma decepção. Mas eu não sou nenhum profissional. Eu não faço análise de gráfico com toda a convicção. Eu não sou uma pessoa que fica o tempo todo olhando o gráfico, e com certeza com isso eu me ferro todinho. Você, grande investidor que está ouvindo este fundo de poço de podcast, você com certeza vai sentir raiva de mim agora. Mas, enfim, o Elon Musk ferrou tudo. O cara simplesmente faz um tweetzinho aqui, um tweetzinho ali, e o cara tem o poder de manipular todo um mercado de moedas digitais. Por quê? Porque tem sempre algum retardado que vai seguir esses filhos da mãe. Vocês acham que o cara depois vai fazer o preço de uma moeda meme subir? Aí o cara tem, sei lá, Bitcoin, tem ADA, que é a Cardano, que é uma moeda nova, recomendo vocês comprarem. Não vou dizer que é para comprar, para dizer, ó, essa moeda aqui vai valorizar muito aí, não sei o quê. Cara, tudo no seu tempo. Essa moeda tem um grande potencial, não sei quanto ela pode valorizar, mas já é um projeto Python consolidado e eu recomendo vocês comprarem essa moeda. E, enfim, cara, este filho da mãe do Elon Musk manipulou todo o mercado com seus tweets. Eu queria que ele parasse de twittar. Sabe o Trump ou o Bolsonaro quando querem que eles parem de twittar, sabe? Quando ele fala muita merda, sabe? Tá lá, eu vou aqui só dizer que eu odeio petistas, tá ok? Eu só vou dizer aqui, ó. Eu odeio petistas. Se eu quero um pet, eu quero istas. Sou muito engraçado. Bota um emoji de óculos escuril, dois dedos apontando para a direita e uma bandeira do Brasil. Para mostrar muito patriotismo, eu vou botar aqui um monte de bandeira do Brasil. Assim todo mundo vai achar que eu sou um puta de um patriota. O que é que você acha, Trump? Eu vou postar aqui, senhor Jair, alguns tweets falando que eu não gosto do Biden. Sinceramente, estou degustado. Enfim, Você acabou de ver a pior imitação possível de qualquer político aqui nessa merda. Isso é a essência do Papo Aleatório, cara. Você tá aqui nesse podcast e você tá 10 minutos ouvindo um cara tomando café, isolado, numa cozinha da casa da avó dele, falando muita merda. Que de gosto pra família, né não? Enfim, eu estava querendo gravar um podcast com o Thiago Carvalho e o Moraes, grandes, falando sobre o real, que é uma moeda chamada Vira-Lata Finance. No caso, o nome do projeto, o todo, é Vira-Lata Finance. Eu tive um bom lucro com essa moeda, não vou negar. Mas a gente está aqui, ou melhor, a gente vai estar aqui neste podcast gravando futuramente, próxima semana, se tudo der certo. Vamos estar gravando para poder falar mal e até bem desse projeto. Cara, eu consegui comprar equipamentos melhores para mim, no caso, eu consegui comprar um computador melhor. Obviamente, eu não pensei em comprar um microfone ou uma placa de captura melhor. Por quê? Não sei. Simplesmente tem algo que me disse, não compra essa porra agora, espera o momento certo e compra. Sabe? Tem muita coisa que, quando eu encerrei, eu pensei em encerrar esse podcast por definitivo, parei para pensar assim, fiquei pensando, abri um anime, depois abri um rentão, brincadeira, e depois eu pensei, filosofei, veio Platão e disse... Só sei que nada sei. Não, pera, isso é Sócrates. Bom, eu sei que isso aí foi dito num churrasco de filósofo. E eu sei que numa janta de filósofo todo mundo bate um Platão. Mas enfim, chegando no Platão, ele disse assim pra mim: cara, você vai ter um propósito pra tudo, certo? Tudo na vida tem um propósito. Se você quer continuar com esse podcast, se você acha que vai dar certo ou não, se você quer continuar com ele, se você quer fazer como um hobby, se você quer fazer como um trabalho, você simplesmente faça, mas faça no seu tempo, cara. Você não tem necessidade de se cobrar para fazer um podcast semanalmente, mensalmente. Enfim, defina a sua frequência, o que vai fazer melhor para sua cabeça, tá bom? E eu falei: porra, Platão, pior que é verdade. E ele foi e disse: quer uma linguicinha? Aí eu falei: quero. Aí ele disse: não. E ele sumiu depois disso. Pensei que eu tinha tomado LSD, mas na verdade eu era só um sonho, ou eu estava sonhando acordado, não sei. Eu lembro que eu estava sentado na minha cama e eu vi o Platão com aquela escultura. Sabe aquela escultura do Platão, sabe, ali? Pronto, é só a cabeça dele falando em frente a mim, assim. Tipo A Noite no Museu. Sabe Uma Noite no Museu? Aquele quando o cara, um general, não sei se é o Roosevelt, não sei, enfim. Ele vai falar, pede pro cara coçar até o nariz dele, cara. É muito engraçado essa cena, é muito bom. Imagina você ter a cabeça, aí tem alguma parte coçando e você não pode coçar porque é só sua cabeça, cara. Caralho. Mano, eu achava muito, quando eu vi Toy Story, Uma Noite no Museu, eu e meu irmão era adolescente na época, agora ele é um adulto, mas eu criança, a gente tinha uma pira de que bonecos da gente iriam se mover. Então a gente fazia o seguinte, a gente pegava os bonecos, deixava tudo posicionado, a gente gravava cada posiçãozinha que o boneco ficava, certo? Então daí... Depois a gente olhava, quando acordava, a gente acordava assim e olhava direitinho a cada posição que o boneco tava. Se tivesse uma diferença, olha lá, é, realmente o boneco tem vida esse boneco aqui, tem vida. A gente vai deixar ele aqui nesse espaço especial, a gente botava num espacinho assim que era uma cômoda que a gente tinha e tal. Aí pronto, esse boneco tem vida aqui e a gente vai deixar de novo. Se ele se mover de novo é porque ele realmente tem vida. Então a gente ficava nessa noia. Depois eu e meu irmão a gente começou a ficar em pé de guerra. E aí depois agora tá tudo ok, tá tudo maravilha, cara. Tá tudo de boa. O cara tá super, super, super tranquilo comigo, cara. E, bom, a maturidade chega com a idade, né? Coisa que ainda eu não tenho, mas enfim. É triste, né? É triste, muito triste, eu sei. E então aqui 14 minutos só de papo aleatório. Eu não sei o que falar, cara. Eu não sei. Vamos abrir aqui o meu Telegram e vamos ver o que o pessoal tá falando aqui de alguma coisa. Não sei. Eu vou abrir aqui, tem um canal chamado Politicamente Kiba, quer dizer, Incorreto, que é muito... Que é cheio de coisa de outros canais. É um canal vazio, sem conteúdo, que pega coisas de outros canais e assim vai. É um canal totalmente que é feito de conteúdo de outras pessoas. É bom, ele só pirateia o pirata, tá bom? Nada muito extraordinário aqui. Eu confesso que eu estou sem assunto pra falar agora, cara. Bom, tem alguma coisa que eu queria falar, uma coisa muito profunda, alguma reflexão, mas eu acho que não vai rolar. Não vai? Não vai. Sabe por quê? Porque às vezes você tá com um pensamento muito foda na mente e você fala, cara, esse pensamento aqui é foda, eu vou conseguir falar ele totalmente, eu vou chegar assim, falar, todo mundo dizer, uou, esse é o próximo Felipe Neto, com certeza. Mas aí quando você vai falar, sai um monte de bosta. E é isso que foi assim que funciona na minha mente, é, eu tenho pensamentos fodas, mas quando sai, sai um monte de bosta. É. Bom, pelo menos o Felipe Neto consegue falar coisas óbvias e todo mundo concorda com ele. Nossa, cara, eu acho que matar é errado. Uou, eu não aguento mais concordar com o Felipe Neto. Sim, eu sei, essa porra tá saturada pra caralho. E eu acho que assim encerramos o podcast. Por quê? 15 minutos aqui, eu não tenho muita coisa pra falar. Eu só cheguei aqui, peguei, liguei o microfone e fui falando tudo que tava na minha cabeça. Eu gosto muito de falar, de me comunicar com vocês, mas eu acho que é só isso. Eu acho que eu não falei muito da Vira-Lata Finance, eu não tenho muito o que falar. Até porque a gente vai deixar isso para o próximo podcast. Mas eu vou dizer que eu tive um bom lucro com essa moeda de novo e que a comunidade dela se tornou um lixo, assim como os administradores. Eu quero mandar o Daniel Real, um belo do vai tomar no cu. Sinceramente, é um cara mais infantil que eu já vi. Nunca vi um coroa. O cara que tem, deve ter uns 50 anos, deve ter uns 50, 40 por aqui. O cara já tava, não sei se vocês ouviram aqui uma batida, acho que era já ele aqui, perto de mim assim, ó, toc, toc, tá ligado? Tipo, vou te matar, cara. Tá falando mal do vira-lata? Tá falando mal do vira-lata, cara? Vou te matar, porra. Tá doido? Tá doido? Você comprou essa moeda aqui? Você comprou? Você comprou? Você teve lucro? Então, porra. Então, a moeda caiu, mas é au, au, au, au, au. Lua, entendeu? Entendeu? Você tem que falar isso no grupo, você não tem que criticar na comunidade. Então, vou te matar, cara. O cara já tava batendo aqui, tem um tuk-tukzinho aqui na parede, cara. É o Daniel Real, tenho certeza. E então, com isso eu vou encerrando. Se você gostou desse podcast, não esqueça de se inscrever no seu feed. É, deve estar em todas as plataformas de podcast. Ainda não consegui recolocar esta belezura aqui de podcast no Apple Podcast, porque esta merda não está aceitando meu login no iTunes. Diz eles que eu tenho que ter o Windows 10. Pera aí, só mais um golinho de café aqui. Então, dizem eles que eu tenho que ter o Windows 10, então eu tô com o Windows 10 agora. Vou tentar colocar de novo, até porque as versões mais antigas eram o quê? Windows 8, Windows 7. E elas só seriam instaladas, por exemplo, a do Windows 8. Você não consegue instalar, a não ser que você tenha a loja da Microsoft. Provavelmente eu vou ter esse problema também, porque meu Windows ele é totalmente capado. Aí você usa o Windows pirata, não sei o que, mano. O Windows ganha mais com meus dados do que com a key que eu não comprei dele, tá bom? Pensa nisso, cara. Pensa nisso. Nossos dados hoje em dia valem mais do que a merda de uma... sei lá, de um sistema operacional que trava com qualquer merda craqueada, tá bom? Use Linux. E não seja um retardado. Bom, eu uso Windows e Linux, então eu sou um meio retardado. É isso, pessoal. Se inscreva no seu agregador favorito de podcast. Se inscreva no canal do Telegram, onde eu envio geralmente antes de chegar no feed. E também se inscreva no canal do YouTube Acervo Perdido Podcast, no Telegram, arroba Acervo Perdido Podcast, para o seu amigo Jeg, que não quer ver pelo YouTube, porque aí é vídeo, não tem como baixar, não sei o que e tal. Você faz o seguinte, você vai pegar para ele e mandar t.me/acervoperdidopodcast e você vai conseguir reproduzir todos os episódios do Acervo Perdido Podcast no seu navegador, pelo celular ou pelo PC, normalmente sem precisar de conta no Telegram. Então, seu amigo Jeg, se ele não fizer tudo isso depois de todas essas dicas que eu dei, é porque ele realmente não quer escutar seu podcast, ou melhor, o podcast que você recomendou, né, no caso. Bom, compreensivo, ele pode até estar fazendo algo mais útil na vida dele. Bom, pessoal, eu agradeço a vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Foi um prazer falar muita merda com vocês. Já estamos chegando aqui a 19 minutos de podcast. E é isso. Fui, um abraço e até o próximo episódio, que a gente com certeza vai gravar, vai dar tudo certo, falando sobre a Vira-Lata Finance. Foi foda. Sobre a Vira-Lata Finance. Tchau, tchau.